Padre. Signore. No, the departure one at the port of view, the two are born on Puka. So the departure one at the port of view, the two are born on Puka. please, Arama. 289 decora perfil da EO, da EO Mobi, Monte Fernando. Sobe o 320, direto ali, atenção, 3289. Muito obrigado. Foi gol no 645. Meia zero, saída da EL. Quando possível, solicita da EL. Valeu, obrigado. అలా చేసుకోవచ్చు. 208, 186, 26 knots. Controller, boa noite, Oceana 6259, decolar, fiz agora a Bipan. controle Salvador, Guardião, boa noite, é o Trip 5. Bruno 5. Bruno 40 na Coral, Trip 5, 4-5. 08-9973. Controle Salvador, azul 9973, Sahel Moto. Três quatro zero, Sahel Leda Motiva, azul 9973.